Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Antena Web. Estão preparados para mais meia horinha, sinceramente, de música ao vivo? É verdade, e hoje temos grandes músicas ao vivo de grandes intérpretes, um pouco por todo o mundo. Vamos já começar com uma música dos The Fray. Ficou muito conhecida no ano 2006, o tema chama-se How to Stay Alive. Vamos também ficar com música dos DC Talk, Colored People, também ao vivo, como é claro. E por fim, a música de Sarah McLachlan, mais calminha, chama-se I Will Remember You. Esta grande voz que canta, entre outros temas, In the Arms of the Angel. Um dia destes vou trazê-la aqui ao vivo com essa melodia, mas já ficamos com esta I Will Remember You. Antes ainda dos DC Talk, e antes ainda mesmo para abrir esta edição do Espetacular, este primeiro bloco de três músicas, vamos ficar com os The Fray e o tema Out to Sea Life. Step one, see we need to talk. He walks, say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right. The seagulls left and you stay right. Swing the lines of fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I could have stayed. light. Had I known how to save a life, where's I gone wrong? I lost a friend somewhere along in bitterness, and I would have stayed up with you all night. Had I known how to save a people that make all us the human. De volta depois de ouvirmos então estas três músicas, aliás, a última de Sarah McLachlan e o tema que dá pelo nome de I Will Remember You. Agora vamos ficar com mais três temas, é verdade, mais três músicas que vão fechar a edição de hoje do Espetacular. Vamos ficar com a música de Luísa Basto, um tema de 1986, chamado Meu Amor Nunca Mais. Luísa Basto, para quem não conhece, é uma intérprete portuguesa. Por ouvir também a música Didn't Sway, assim que está correto, a música da cantora Barbara Streisand, que imagine-se, em 1962, entreteu o público com esta melodia. Digo entreteu, já vão perceber porquê. Para fechar, vamos ficar com Paco Ibáñez, o intérprete que participou com Luís Represas no tema Feiticeira, aqui a brindar-nos com A Galopar. Três grandes músicas que vão então fechar a edição de hoje do nosso Espetacular. Quanto a mim, Carlos Bonaparte, volto na próxima segunda-feira para mais música ao vivo. Fiquem bem e até lá! E agora, uma valsa, Meu Amor de Nunca Mais, que tem letra de Luís Francisco Rebelo e música de João Fernando. Era um beco sem saída, a noite sem madrugada, canoa no mar perdida. Era a sombra de uma ausência, era o eco de um silêncio, era uma saudade imensa, um sonho louco suspenso. E era uma canção de amor, na garganta estrangulada, o perfume de uma flor, em novembro desfolhada. Era uma dança sem pares, um navio fora do cais, era a esperança de voltares, meu amor de nunca mais. E era uma porta fechada, era um beco sem saída, a noite sem madrugada, canoa no mar perdida. Era a sombra de uma ausência, era o eco de um silêncio, era uma saudade imensa, um sonho louco suspenso. Canção de amor, na garganta estrangulada, o perfume de uma flor, em novembro desfolhada. Era uma dança sem pares, um navio fora do cais, era a esperança de voltares, meu amor de nunca mais. Garganta estrangulada, o perfume de uma flor, em novembro desfolhada. Era uma dança sem pares, um navio fora do mar. Era a esperança de voltares, meu amor, de nunca faithful. Wait, wait. If I would have known there were so many people on the two sides of me, I would have had my nose fixed. Never. People are too smart. This time we almost May the pieces fit. Didn't we love? This time we almost made some sense of it. Didn't we love? This time I had the answer right here in my hand. Then I touched it and it had turned to sand. This time we almost sang our song in tune. Didn't we love? This time we almost made it to the moon. Oh, didn't we love? This time we almost made our poem rhyme. This time we almost made that. Pas cassé encore? Non, pas cassé. Pas cassé l'Olympia. On est pas là pour casser l'Olympia. Qué? Bueno, non, ya le cantaba antes, hombre. On va cantar otra vez. Non, lo que pasa. Non, je voudrais qu'on finisse en chantant tous ensemble et à galopar, eh? Voilà. Alors, pour les Français. Je vais leur aider un peu. C'est à galopar, hasta enterrarlos en el mar. C'est difficile, hein? C'est pas enterrarlos en el mar. Alors, au refrain de à galopar, vous le chantez avec moi. Comme ça, vous vous compromettez avec moi aussi. Vale, adiós. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas y anuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar,